acordei antes das seis, num domingo e nem liguei. Eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei. Que debaixo desse céu tudo tem sentido, tem razão e tem porquê. Se eu já tenho esse amor, então não existe nada mais que eu possa querer. Só quero o mundo um pouco mais suave, mais real. Se for pra ter guerra, então que seja de amor. Mais sorrisos de verdade e mais gente transformando a vida pra melhor. Fazer, yeah. Só quero um mundo um pouco mais.